Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 21 de maio, em discussão única, o projeto de lei 2934 de 2014, da deputada Cidinha Campos, do PDT. Ela obriga o setor de hotelaria a fornecerem gratuitamente aos hóspedes o adaptador de tomada universal. É porque isso vai facilitar a vida de todos os hóspedes, né? Você hoje tem uma infinidade de tipos de plug. Cada país ou cada região do mundo tem um plug específico. Por exemplo, Europa tem dois setores da Europa diferentes que usam plugs diferentes. Estados Unidos, Coreia, Japão, tudo plug diferente. Então, você precisa ter ao alcance do hóspede, que pode chegar aqui e não saber qual é o nosso tipo de plug, uma plaquinha dizendo, temos plug universal, que ele pode carregar o telefone dele, o aparelho de barba, etc. E serve também para os brasileiros, porque hoje o brasileiro tem aparelhos de diversas procedências. Então, chega no hotel, sim, o meu não é esse, o meu é aquele, e é uma coisa barata. Eu comprando um, paguei R$30. Não é isso que vai matar um hotel, ainda que eles comprem 100. O projeto vai para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Patrícia Potevan.